Hotel Salvador, bom dia, o Golf Tango Uniforme. O Golf Tango Uniforme, senhor, está aqui na pátio 3, solicita autorização de reboque até a posição de número 11 do pátio principal. Confirme a posição do pátio 3. Posição 2, bombeu, senhor. Do pátio 3. Gente, aguarde, Golfo Tango Uniforme, aguarde a autorização. Ok, senhor. 49060 no sol 24. Libera a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1 no Lima. É, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1 no Lima. É, faz o que André 520 do Cabral 2000, que é a 1109, ele é autorizado e informa sobre o Eu sou um comando 2, essa identificação dessa via chegada para o Mediano pela nível de voo 050. Sérgio, dois lados do Rio, após os dois outros, depois de Duna, com a 592. Não escuto, senhor. Obrigado, Mr. Bote, eu posso conversar no pátio 1. Pode ser, senhor. A autorização para a câmera 050 do 9592. Cliente, chama por frequência 118, decimal 95. 118, 95, tá? 3520. Oi, Salvador, boa noite, só 3520, 3 milhas para a Serra. 5923 para 2003, que é o número 9, e o meu taxi autorizado está em estabilidade. Salvador, o Golf Tango Uniforme solicita autorização de ingresso ao pátio principal, posição número 11. Pátio Golf Tango Uniforme. Deixa eu seguir. Negativo, aguarde. Golf Tango Uniforme, aguarde. Zero. Golf Tango Uniforme, copiou? Passei, senhor, na escuta. Mantenha a posição e aguarde. Ok, senhor. 3520, autorizado, Juliette.102. Juliette.102, 3520. Transição Caju, Transponder 5234.0208, o gol 1198. Correto, pode pronto, gol 1192. Tomaria 1192. Controle ciente, voo 592, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 395, boa noite, voo 592. Ei, Salvador, boa noite, voo 592. Passou Duna, IDS na 1-0. 592, autoridade 3 de pistão, 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, nós. Previsão, final 1, 0, gol, 592. Salvador, eu vou 1192 para o táxi com 128 a bordo, 3 horas e 49 de autonomia, Alto Fernando Natal. Cruzado Goiânia 192 ainda, ponto de espera, reporte ponta, ajustado 1019. Cruzado Goiânia, no ponto de espera, reporte pronta, ajustado 1019, Goiânia 1192. Autorizado à direita via Alfa, Kilo, Acho 3, posição 1 Romeu. Aqui Alfa, Kilo, 1 Romeu? 1 Romeu, 0 1 Romeu do Pátio 3. Pátio 3, 1 Romeu. Qual é o trabalho com a AGE, sua via, sua da PUCA, para a Unicidade, pode vir, Fuca, 370, gol 1, 1192. Salvador, Golfo, Tango, Uniforme, Uniforme, Terra, minha voz, minha posição, número 11. Gol 1192, chama Recife, frequência 2685, contorno 2545. 2685, gol 1192, boa. Charlie, negativo o cheque de motores na Tec Sul Golf aqui. Toma 5. 18, 9. Na Tec Sul Golf, se o senhor quiser, na posição é coração com a FR, ok? Oi, Salvador, boa noite, bom dia, vou no 172. 72, autorizado pelo sistema 0, vento 120 graus, 10 nós, ajuste altímetro 10, 19. E resposta 10, 172. Controle Salvador, Golf, então uniforme. O voo 972, lembrando. 71972, eu só solicito 8, site via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, o nono. O seu Golf está no uniforme. O Golf está no uniforme, senhor. Solicito autorização de rebote. A posição de número 11 do pátio principal para a posição 14 do mesmo. Confirma essa posição? Posição 1-1. Após, processo de posição? Posição 14, mostrinha, do mesmo pátio principal. O uniforme da 11 para a remota no quarto autorizado, é forte o tempo. Ok, senhor, obrigado. Boa noite, Gol 9061, informação Foxtrot 1 Lima, autorização trazida. Gol 972, mantém a posição na Juliette. Gol 972, na escuta. Gol 972. Mantém a posição antes da Juliette. Mantém, 972. 061, número 2 para a porta, vale. Charlie, na escuta? Negativo, qual a tensão da Taxi Golf é giro de motores? Negativo, ok? Entre meia-noite e 6 horas da manhã não é possível fazer cheque de motores na Taxi Golf, ok? Não é possível fazer esse cheque de motores agora entre meia-noite e 6 horas da manhã. Afirma o gol 172, a infraero informou que o senhor vai aguardar a liberação do portão e já está coordenado com a companhia a liberação. Então, 172, né? Paulo Lúcia, Sandro Delta, Paulo. Conforme aí, Ayrton, Ayrton, Ayrton, Ayrton, Ayrton. 172, desculpa. 1172. Informar então o infra-aero que o horário do pouso do senhor foi um pouco antes do que estava previsto. Eles perguntaram se o senhor prefere aguardar o reboque do tráfego do portão 01 no azul ou se o senhor consegue ir já para o pátio 3. O azul tem alguma previsão? Ah, ela não chamou para um reboque. Está no nosso escuro também. Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, para o Whisky 3P, Flat Level 150, Checkoff Level 17, Conde Departure, Skolko 0241, and Sabra Departure 120 this morning. Take off at Eu, Ramal de Fel, tenho 1749, ok? Afirmo, pelo ramal da Infraero, 1749, ramal da torre. 0061 no pista do acessamento. Uno 812, pessoal Lula 6, táxi autorizado de Alfa, suporte Santa Juliette.